deste mundo, cheio de ilusão, de si só a saudade do amor e do coração. Eu senti que o amor é a verdade pra quem vive e revive. Levado ao saber, amigo, se você sabe, procure compreender. Um dia que você a verdade pra quem vive e revive, levado ao saber.